Beleza? Eu podia ficar só dormindo, eu podia ficar esperando, simplesmente pedindo. Eu podia ter qualquer coisa e vagar por aí sem destino. Tá em qualquer lugar, sem nada pra realizar, tô pensando e caindo. Mas não dá pra voltar pra trás, a parada tá muito séria. Eu não vou ficar na torcida, nem ficar na plateia. Vou entrar de vez nesse jogo, vou correr e partir pro abraço. Vou traçar o nosso destino, vou ganhar do descaso. Tem que acreditar, bora lá, faz acontecer. Porque nessa vida tudo só depende de você. Tem que acreditar, bora lá, faz acontecer. Porque nessa vida tudo só depende de você. Entendeu, Marcinho? Nessa vida tudo só depende de você. Tem que acreditar, tem que fazer acontecer. Tem que conscientizar, tem que ter cabelo, tem que ter consciência. E falar assim, ó, meus olhos coloridos me fazem refletir que a gente tá na nossa, a gente não vai mais fugir. Sabe por quê? Sabe por quê? Ai, não dá pra mandar na trave, a parada tá muito séria. Eu não vou ficar na torcida, nem ficar na plateia. Vou entrar de vez nesse jogo, vou correr e partir com um abraço. Vamos fazer nosso destino, vamos ganhar do descanso. Bora lá, faz acontecer. Porque nessa vida tudo só depende de você. Tem que acreditar, bora lá, faz acontecer. Porque nessa vida tudo só depende de você. Vida, tudo só depende de você. Então bora lá fazer. Tem que acreditar. Porque essa vida tudo só depende de você. Tem que acreditar. Bora lá. Vamos mandar a mão. Porque a mãozinha lá em cima, a mãozinha lá em cima. Vai lá. Tudo só depende de você. Tem que acreditar. Yeah! Valeu, valeu, valeu. Sana de Sá. Obrigado, cara.